Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jamon. Não pensei no que falar. E te faltou no tempo, de novo, né? Eu pensei em toda a pauta, menos no que falar. Do meu lado direito está o Lucas. Ainda jogando Mario Odyssey, de tão bom que é esse jogo. Semana passada foi o lançamento do filme, e acho que é a única exibição, também as únicas exibições do filme de Pokémon. Pokémon Eu Escolho Você, né? Um nome assim. E a internet resolveu essa semana começar a viralizar o vídeo do final do filme que mostra. Bem, é spoilers do filme, mas se você ouviu o último cast, você já sabe. Mostra o Pikachu falando. Um site, principalmente um site de notícias que é um buzz alimentício, ele mostrou o final do vídeo na manchete. Ele explicou assim: Pikachu falando, aterroriza fãs de Pokémon, um negócio assim. E é isso, a sociedade escolheu que o spoiler do final do filme é geral. Isso não é a primeira vez que acontece, tipo, a Nintendo gosta de fazer isso muito com a série Zelda, que se você não jogou no lançamento, provavelmente você tomou um spoiler. Todo mundo sabe que a Sheik é homem e nem precisa ter jogado Ocarina of Time pra isso. E é uma coisa que me irrita muito, esses spoilers liberados. Eu achei ruim spoiler, né, porque, que nem a gente comentou, é uma parte que tá muito fora de contexto. Quando você assiste o filme, aquela parte, ela é o clímax do filme. E é uma cena feita pra você se emocionar e etc. Muita gente achou que é estranho o Pikachu falando porque pegou completamente fora de contexto, né? Era só o Pikachu falando. Eu achei ruim por causa disso. Tirou a experiência do pessoal que poderia ter visto o filme e entendido melhor essa cena, da mesma maneira como a gente discutiu no podcast. É, e meio que virou um meme isso aí, porque é tão tosca a gravação, é alguém dentro do cinema com um celular filmando. E aí você tem ainda a reação da galera rindo, né? Pra mostrar que não foi só nossa sala que eu fiquei puto à toa, né? Isso a gente experimentou lá pessoalmente. O que me deixou mais nervoso com essa situação é que só depois que o Buzz Alimentício publicou sobre esse vídeo, que outros sites também começaram a publicar. Então a gente teve grandes portais de notícia, especialmente portais especializados em conteúdo nerd ou gamer, que passou a publicar essa notícia como se fosse uma grande novidade, mas ela já tinha acontecido. Foi como se eles não tivessem dado atenção pro filme, e eles só passaram a dar atenção pro que aconteceu depois do buzz que aconteceu nesse site Buzz Alimentício que eles publicaram o vídeo. Então, sobre o que o Jamon disse de se existe um tempo para o spoiler se tornar válido, eu acho que existe. Por exemplo, você falou do Sheik aí. Isso é, porra, do 64, faz uns belos uns anos que isso aconteceu. Não é uma coisa que vai impactar tanto o gameplay da pessoa que for jogar. Eu sei que teve o relançamento, assim, 3DS, mas é pra pessoas que já jogaram o jogo e querem rejogar também. Mas aí o spoiler, foda-se, assim, tipo, tá liberado o spoiler. Tipo, Wind Waker que no eu acho que eu já comentei até nesse cast, Wind Waker que quando teve um E3 mostraram o Rei dos Mares, verdadeira forma dele, né? Já dando spoiler que existe outra forma dele. Porque mostraram no Hyrule Warriors. Então, tipo, tem uma hora que eles definem, assim, ah, Twilight Princess também. Twilight Princess, foda-se. A forma da Midna vai até na capa do jogo. Então, eu acho muito estranho isso. Eu acho meio tira a pessoa. Vou fazer uma comparação, então. A Link Between Worlds. Eu não vou falar quem que é o Ravio, mas você sabe. É como se eu falasse aqui, ó, o Ravio é tal coisa. É mais ou menos isso. Agora já passou, tipo, 2 anos, então é aquela coisa. Você dá um limite de X anos. O pessoal jogou, o pessoal não jogou, foda-se. Vocês podem virar natural. No dia 7 de novembro, a gente acabou pulando a semana passada por causa do podcast, teve o Direct de Xenoblade Chronicles 2, que apesar deles terem falado muito no Nintendo Direct, eles sentiram que tinha mais coisa pra falar. Eles mostraram que vai ter um free DLC com a língua japonesa no jogo. Mas muito obrigado, Nintendo, por isso, né? Maravilhoso. No mesmo esquema do Fire Emblem Warriors, isso, né? Maravilhoso, cara. Eu sinto falta. No Zelda mesmo, você põe em japonês, é o texto japonês e voz japonês. É uma raiva. Não, agora só dá pra colocar só voz. Então, no Xenoblade é muito bom, né? Não. No Zelda, agora dá pra mudar só a voz. Ah, agora não. Também dá? Perfeito. Sim, acho que foi depois dos DLCs que eles adicionaram, atualizaram o jogo principal e fez isso também. Ah, eu já tinha terminado na época, então já perdi. E o trailer que eles mostraram também teve o áudio original em japonês, né? É, eu acho que foi, eles mostraram aquele trailer em japonês só pra mostrar que tem áudio em japonês. Falar assim, ah, tá aqui, ó. E quando eu tava assistindo esse trailer, eles comentam que eles vão pro Elysium, né? Que eles vão pro... Uhum. O Elysium é o Elysium, paraíso grego, né? né? O quem assistiu o Cavaleiros do Zodíaco manja isso fácil. No, em japonês eles falam Erakuen. Erakuen é a palavra geral pra paraíso. Então o paraíso cristão também é Erakuen. Aí eu fiquei pensando, puta, será uma censura isso? Porque os caras não querem que tenha, sei lá, uma conotação religiosa isso? Aí eu fui ver os nomes que mudaram, assim, porque os caras, você percebe por áudio japonês, você percebe que o nome que eles estão falando, da, principalmente da Paira e da Mitra, são diferentes, né? Homura e Hikari. E Hikari, pra qualquer otaku, Hikari é a luz. E aí eu falei, puta, por que mudaram pra Mitra? O que que tem a ver? Aí eu fui procurar, mano, e tem, tipo, de curiosidade, a Mitra é uma deusa no zoroastrismo, que é uma crença fundada pelo profeta Zaratustra, que fala que a Mina é a deusa da aliança, da luz e do juramento. E tem tudo a ver com ela ser Hikari de luz e ela ter feito um juramento com o personagem principal. E também é o primeiro, essa religião, ela também tem a ver com as bases do judaísmo e do cristianismo. E é uma religião que começa a pregar que existe paraíso, que existe alguma coisa depois da morte. Resumindo, você tá falando que a localização foi boa do jogo. Então, sim, eu achava que era ruim e foi... pá! Foi absurda. Então, mas isso eu não gostei muito porque eles já spoilam no trailer que o Rex morreu e a Mina Paira, ela revive ele. Com metade da vida dela, né? E que a Paira tem outra forma, né? São dois spoilers. Isso foi foda, né? Tipo... eu não gostei disso, porque até então eu acho isso um spoiler, né? E talvez, por todo esse background, ela ir para o paraíso tenha alguma coisa a ver com o Rex então, ter morrido. Ela, ela pode levar eles para o paraíso, ela quer ir para o paraíso, né? Então, eu, assim, chutando, eu não sei. E Paira, Homura é fogo, é mais ou menos tipo, tem a ver com fogo, tem relação com fogo. E Paira também tem relação com fogo. E Paira era na Grécia, o lugar que crema as pessoas, sabe? Que eles colocam um carinha, meio que embala o carinha e queima ele. Isso aqui tá virando um podcast de filosofia, cara. Não, mano, mas então, é que o cara que faz isso... O João fez uma dissertação de mestrado em cima do jogo. Não, é que o cara... É aparecendo no History Channel daqui a pouco. Mano, é que o... Ai, meu Deus, deixa... Anotei aqui, o Tetsuya Takahashi, que fez as séries Xenogears e Xenosaga, ele tem muita coisa com... Ah, eu gosto de religião, eu gosto de filosofia, então, tipo, se você for procurar, tem coisa. E isso eu é acho legal. Isso muito da hora. Isso, eu acho... agrega valor ao jogo e pra quem quer pesquisar o lore, eu acho muito bom. É excelente, mas para dar spoiler, né? Se você for procurar muito. Toma cuidado com isso aí. Tudo bem, o Direct mostrou outras coisas além da história, né? Que, na verdade, ele nem mostrou a história, foi o Jomon que desvendou tudo isso. Não, mas ele mostra a história, ele mostra dubladores famosos japoneses, ele mostra a história assim. Mostra um cena no meio também, mostra a Paira evoluindo lá, a mega evolução dela. É que pra variar, é tudo uma hipótese do Jomon. eles mostraram outras coisas, né? A história foi quase nem foi mostrada, na verdade. Claro que foi, mano. Você acabou de falar que tomou spoiler. E eu espero que, assim, se aquelas as duas viradas, né? Provavelmente são dois, o que você falou, dela morrendo e dele morrendo e dela se transformando. Eu espero que esteja, sei lá, nas primeiras 10, 20 horas de jogo. Aí sim, tá sim. Ok. Aí tá ok. O que eu gostei bastante, passando essa parte, porque o começo do Direct é uma história com várias cenas cortadas ao longo do jogo e tal. Depois eles entram mais especificamente no conteúdo do jogo, combate, etc. Eu gostei que eles mostraram muito do ambiente, por exemplo, as criaturas, o fast travel do jogo, que é muito bom. O fast travel você não jogou Xenoblades, né, os outros dois? Não joguei. Os outros dois Xenoblades tem fast travel desse jeito também. É muito bom, você descobre a área, já voa, é que nem o Mario Odyssey, né, você vai de área pra área. É que nem o Zelda, né, então é um sistema de mundo aberto que eles puxaram no primeiro Xenoblade, que eu gosto bastante, é bem excelente. Eles mostraram, assim, a confiança que as suas espadas ficam com você ao longo que você vai lutando com eles, você consegue pescar no céu tesouros, cara, essa Direct, antes esse jogo era meio cético, porque eu ouvi os personagens em inglês, achava meio zoado, ainda acho alguns meio zoados. Mas depois desse Direct eu passei a gostar muito, cara, e tô com vontade de comprar mesmo. Não, olha só, eles mostraram outros detalhes do jogo. E um deles, que nem vocês estão falando do mundo, me pareceu que o mundo é aberto. É isso mesmo? O mundo é aberto igual dos outros dois Xenoblades, tá. Imagina. Ouvi já review não, né, preview dos caras que jogaram 20 horas, 30 horas, e eles falaram que, tipo, que o início é meio fechadão e depois já abre o mundo e você se sente igual o Xenoblade quando você tá na Garst Plain. E o que eu acho bem natural do jogo é que, assim como Final Fantasy XII, você simplesmente encontra os inimigos e batalha quase como fosse em tempo real. Tem turno, mas você não tá sentindo o turno acontecer, né? Os personagens, eles estão se atacando como se fosse alguma coisa bem natural do mundo real. E o que eu gosto é que você encontra inimigo e não tem uma transição. Você simplesmente parte pra batalha. Sim, você pode ver os inimigos no mapa. É tudo que Zero Blade 1 fez no Wii, essas coisas. É que me agrada isso, né? Mas deixa eu te perguntar a diferença, Jomon. Eles falaram que quando você mata um chefe, fica uma lápide que você pode reenfrentar ele de novo. Isso tinha nos anteriores? Então, esse não. Aí essa parte foi novidade. De poder... Os bosses gerais de mapa, eu acho que eles respawnam. Mas boss de história, você não conseguia reenfrentar. Mas assim, no geral, tipo, a maior mudança mesmo é esse sistema da dupla Blade e... Eu esqueci o Driver, nome, né? O Driver e a Blade, que é o Esse é o sistema novo, porque nos outros Xenoblades, que eu já falei em outros podcasts, nos outros Xenoblades você tem 3 só personagens na luta. Nesse você são 6, entre aspas, né? Então, eu ia fazer uma conta, são 3 drivers, que são os personagens que você controla lá. Cada driver tem 3 blades. E cada blade tem 3 skills. Não, sendo que o Rex tem 4 blades, porque a Pyra evolui pra outra lá, né? Sim. Mas eu acho que isso não conta. Não conta, eles falam, tipo, eles mas falam, essa aqui é especial porque tem o Rex, ele tem mais 3 skills por causa da segunda blade que ele consegue levar. Tá bom, então ele tem 4. Tá, é, 4. Cada blade tem 4 técnicas que você escolhe 3. Cara, eu fiquei muito confuso. Mas eu acho que é um confuso bom. Acho que é aquela coisa que Xenoblade é tão grande que o cara comentou que numa entrevista com a Game Informer que a quantidade de tempo do jogo vão ser 10 capítulos e a quantidade de tempo vai ser igual ao Xenoblade 1. Ou seja, pra zerar é 70 horas fazendo a história principal. Então em 70 horas você consegue. Você acaba aprendendo. Fica meio que um natural pra pessoa. Não fica maçante, cara? 70 horas numa história, meu. Depende o quão você consegue ir a fundo do negócio. Mas não fica. Se for igual ao primeiro Xenoblade, o que o negócio só vai escalonando, é muito bom. Tipo, tem hora que você olha e fala, vou dar uma descansada. Aí você fica uma semana sem jogar, dependendo da pessoa. Mas eu adoro. Eu gosto de jogar jogo de 80 a 70 horas. Se for bom. Se for horrível, é um martírio, né? E no final, eu achei super bosta, mas eu vou falar aqui também. Eles mostraram que Zelda Breath of the Wild recebeu uma DLC com a roupa do Rex. Nossa, cara. Pra mim, a roupa não cai nem bem no Rex. Essa roupa parece do Super Aprendiz, na verdade, do Ragnarok. O Link fica com a mochilinha, né? Não, e sabe, bota grande. Sabe qual fala, problema dessa roupa? No Zelda, você não consegue evoluir ela, então ela sempre fica fraca. É igual a sua aparência. É, exato, é uma bosta. Eu vou me aposentar depois dessa. Parece que o Link tá indo pra escola, né? Pra escola. Bom, eu queria fazer uma pergunta inicial pra vocês. Vocês conhecem o Reddit? Ah, vai tomar no cu, Lucas. Acho que quem navega na internet já deve ter ouvido falar do Reddit. É um fórum, as pessoas postam as coisas lá, a gente tem muitos tipos de rumores, e dessa vez a gente tem uma lista relativamente grande com rumores do Switch. O cara que vazou essa lista é o Das Vergeben, ele conseguiu acertar as tartarugas ninjas do... Ele fala que conseguiu acertar, né? A gente não falou. Sabe. Liga os dois, assim, se dá pra ligar os dois. Exatamente. E ele soltou uma lista que tem uma porrada de coisa que me deixa meio cético, ao mesmo tempo também não. Vamos dar uma passada nessa lista aqui. A primeira coisa é que tá tendo um port do Dragon Ball FighterZ que vai sair em 2018 pro Switch. O que vocês acham? Acho que é bem possível. Eu também não acho impossível, porque já tem Dragon Ball Xenoverse 2 Eu imagino que, tipo, no máximo você tira um pouco da qualidade dos gráficos e dê pra jogar no Switch. Só que o problema é que o controle do Switch é uma merda, né? Não. O Joy-Con separado, jogar aquilo é impossível, cara. Se até pra jogar o Tetris é horrível, nossa. Então esse é um válido até. Soul Calibur 6 está em desenvolvimento para o Switch, junto com PS4 e PC. E o Link vai voltar nesse jogo. Esse eu acho muito difícil. É, eu também acho bem rumor isso. É, eu acho bem forçadão. Pra quem não lembra, o Link já apareceu no Soul Calibur, acho que foi o 2. Foi o 2, né? Pro GameCube, é fenomenal jogar com ele lá, é incrível mesmo. E, se eu não me engano, teve tipo Yoda, Darth Vader em outros Soul Caliburs, não teve? Foi no Soul Calibur 4 do PS3 e do Xbox. Olha, vou ser sincero, eu não acho tão impossível aparecer de novo, não. Mano, é porque o gráfico do Soul Calibur... É que assim, né, o último Soul Calibur que a gente teve foi o 5, pra PS3, sim, faz bastante tempo. E o 6, eu imagino que se for pra Next Generation, né, pra PS4 e Xbox One, tem um gráfico decente, porque Soul Calibur não é feio. Aí eu já começo a duvidar da capacidade do Switch. tá tendo uma pressão pra Game Freak liberar e começar a produzir a oitava geração de Pokémons pro Switch. Aí, se vocês lembram do Pokémon Stars, ele era apenas um port do Sun e Moon pro Switch pra testar o jogo lá. Nada demais. Isso eu acho bem rumor. Isso eu acho que ele constrói em cima do rumor do Pokémon Stars pra trazer credibilidade, né, velho? É. Então, até porque o time de desenvolvedores de Pokémon, eles apareceram recentemente lá na França. E parece que eles ainda estavam estudando lá sobre museus que contêm itens pré-históricos, né? Ou seja, eles ainda estão estudando sobre o background do novo jogo de Pokémon. Mano, ter um novo jogo pro ano que vem eu acho difícil. Eu acho que não vai ser na França, né? Porque na França a Calo já deu. Não que seja na França, mas é que lá contém museus que contém itens pré-históricos, né? Ah, tá, entendi. Então eles foram pra lá. E sabe o que eu acho complicado também? Geralmente quando o Pokémon passa de uma plataforma pra outra, tem uma mudança relativamente drástica na parte gráfica. Eu acho meio estranho os caras pegar o Sun Moon e tacar lá pra testar. Não, mas o Sun Moon é muito bonito pro 3DS. Eu acho que, tipo, dá pra você fazer, mas assim, você vai colocar só a parte de cima do jogo, porque o jogo funciona com a porra da parte de baixo também. Aí de fato é estranho. É, os caras baixaram emulador de 3DS e tacaram uns shaders lá, né, no Pokémon. Não, e fora que ia matar novamente, muito rápido, uma nova geração que eles lançaram há pouco tempo. A sétima geração... Ah, não, mas a sétima tá morta. Não, cara. A sétima, Ultra Sun e Ultra Moon é o final dela já. Não tem mais. Mas, pô, 2 anos pra uma nova geração, eu acho bem, bem curto o período de tempo, né? Ah, mas acho que Black White foi isso também, então é... É, por isso que é ruim. Tem um tempinho. As gerações que morrem rápido, fazer o quê? É. Esse aqui é rumorzaço supremo. Ele tá falando que Metroid Prime 4, eles vão mostrar, assim, o jogo, como é que ele tá no começo do ano que vem. Vai ter uma Direct em janeiro e o jogo está sendo produzido pela Bandai Namco. Não é impossível porque eles já entregaram a série Metroid do 3DS lá pra bichinha que fez Castlevania, que eu esqueci o nome. Isso é um Metroid bom. É, eu também concordo. Acho que se for pela Bandai é muito bom. É, eu só tenho medo pela Bandai porque a Bandai eu não lembro de jogo de tiro dela, né? Eu lembro só de jogo de anime dela, então... Então, cara, eu acho problemático isso. O problema da Bandai é localizar o jogo. Esse é o maior problema. Não, eles localizam, mas localizam mal pra caralho. Só que eu acho que a Nintendo, a Treehouse tá nisso. Então, tipo, acho que sem problema sobre isso. A Bandai Namco não ajudou no Smash 4. Ajudou. É por isso que é um dos negócios de, tipo, faz sentido, mas... Ah, é verdade. Então não é tão rumorzaço, mas... Mas eles ajudaram em alguma coisa bem específica, não foi? Eu não sei se eles tomaram conta do projeto depois, porque eles já estão acostumados com jogo de luta. E aí eles ajudaram o Sakurai, mas eu... Ele não revela tanta coisa sobre isso, né? Pode passar? Vai. Ele tá falando que vai ter um novo Animal Crossing pro ano que vem. Eu acho. Esse é impossível. Pra mim... Impossível por quê? Porque vai sair Animal Crossing demora... Vai sair pro celular. Tipo, Animal Crossing demora muito pra ter adoção. Só se o jogo tá sendo produzido faz tempo e vão lançar, tipo, que simultâneo. Porque No Wii só teve aquele party, eu acho, bem possível. Em relação ao jogo de celular, é bem possível que o do celular tenha alguma compatibilidade com o do Switch, então eles já lançaram tudo em um período bem próximo. Era isso que eu ia comentar, eles fazer algum tipo de conectividade pra passar móveis ou roupas especiais, seja o que for, passar NPC pra sua cidade. Ó, só pra constar que eu falei que Xenoblade 2 e Fire Emblem Warriors não ia sair esse ano e eu acabei errando, então talvez Animal Crossing saia ano que vem mesmo, porque tá lá... Ó, o Jomão voltando atrás aí, ó, ele com certeza não vai ter. O virtual console que a gente conhece vai ser bem diferente e vai ter uma forma de você pagar pelo serviço, mas isso já era previsível, né? É, isso aí não é rumor, né? Isso aí é de fato, e o virtual console provavelmente nem vai existir, vai ser aqueles jogos alugados só. É, que nem falar, o próximo console da Sony vai ser diferente e a gente vai ter que comprar ele com dinheiro. Bem descartável esse rumor aí. Ó, ele começa a frase assim, é engraçado. Modern 3 é real. Não é uma ilusão coletiva, né, Mother 3? E de acordo com a fonte dele, já está completamente localizado e jogável. E a parte triste é que eles estão segurando o jogo por alguma razão que eles não sabem quando lançar ele. Isso aí me tirou a credibilidade da lista inteira, cara. Mother 3 nunca vai sair, velho. Eu digo o contrário, eu falo, tipo, se Emily Rogers deu indício desse Mother 3, provavelmente existe, de fato existe. Já tem muita gente falando Mother 3. Ele existe, só tem que saber quando vai sair. Isso aí é hype do seu coraçãozinho. Não, mano. Isso aí é muito, tipo, não é possível que tanta gente... Esse cara aí, eu não sei. Esse cara pode ser só um maluco retardado, né? A gente tá discutindo por nada. Mas que Mother 3 existe traduzido, existe. Tudo bem. Você até foi traduzir o porra. Olha só, deixa o Lucas falar um dos itens da lista que eu vou te falar como vai invalidar a lista inteira. E aí você vai tirar toda a credibilidade de tudo. Pior que eu esqueci a lista, então eu não lembro o que, que vai tirar. Então fica na expectativa aí. De acordo com a fonte dele, a Square Enix tá produzindo The World Ends With You pro Switch. Então, tá, é verdade, é esse, né? Então, João, logo, tudo pra trás, cara, é mentira, esquece. Eu não consegui finalizar sem ter isso. Cara, esse rumor de The World Ends With You 2 existe há muito tempo, muito. E por que que ele lançou agora no Switch? Mas só pra lembrar que The World Ends With You 1 do celular do iOS, ele termina com cliffhanger por desgraça, assim, ele coloca uma mina lá que nunca mais apareceu na porra da série, falando The New Seven Days. Então, tipo, a Square Enix pensou já no The World Ends With You 2, só que foi enterrada. É material pra galera fazer fanfic, acabou, já era. Vamos pro último item? Ah, tem mais um? Tem mais um. A Blizzard está preparando Hearthstone pro Switch. Olha, isso eu acho possível. Eu também acho possível e, tipo, faz sentido. E ela lançar um Overwatch gráficos bosta também. Sim. Mano, não é só pegar a versão de tablet e botar no Switch? Então, eu jogo bastante Hearthstone, eu já joguei no celular, tablet, PC. Tem umas mudanças, mas é fácil pros caras, meu. E aí, qualquer coisa, eles podem proibir, podem, tipo, fazer o Hearthstone só sendo pra versão portátil, igual tem aquele joguinho de música. Mano, eu acho. É que o engraçado é que o Hearthstone ia aproveitar a tela de toque do Switch, que a Nintendo nem faz propaganda hoje em dia. Ah, é. Não, mas, cara... Não importa, velho. Qualquer jogo mobile pode ser portado pro Switch. É muito simples. Eu tava tentando lembrar algum jogo zoado de celular, eu esqueci. Nossa, tem vários, cara. Esqueci Flappy Bird. Não, Flappy Bird pro Switch. Imagina, você perde e taca o Switch no chão e quebra ele na metade. Bom, eu comprei um Switch, né? Eu não tava mais aguentando mais ver spoiler no Facebook e meus amigos também só comentavam disso. E fala que você faz parte de um podcast sobre Nintendo, né? Não ter um Switch é meio estranho. É, então, eu era o Homer naquele meme lá que tem um monte de meninas pegando e ele tá sentado no bar sozinho, né? Ah, não. Só que troca as meninas pegando por um monte de Mario, só isso. E, enfim. Mas você é o Mario. É, então, você é o Mario, só que ele é um Mario não vermelho, né? Enfim, eu comprei Mario Odyssey, só que Mario Odyssey é uma campanha single player, mesmo tendo multiplayer lá, que foi feito basicamente pra você dar pro seu irmãozinho jogar e ele não reclamar, né? É igual do Mario Galaxy, né? Que o irmão é outro negocinho. Eu acho pior, mas tudo bem. Enfim, eu tô procurando por jogos ou indicações de jogos em multiplayer, porque eu quero jogar com a minha namorada ou com outras pessoas. Eu queria saber de vocês, super especialistas aí, o que, que vocês têm pra me recomendar? O primeiro que eu vou mandar pra você é o Snipper Clips. Ainda mais que você falou com a sua namorada, é um jogo maravilhoso pra jogar com duas pessoas. Você dá risada, tem uns desafios até que difíceis lá. O problema é que ele é curto, mas como vai lançar um DLC... Lançou. Já lançou já, né? Tá. Lançou já. Com esse DLC o jogo fica mais completo, então vale muito a pena. Ô, Malmaro, você tá querendo jogos multiplayer cooperativo ou multiplayers podem ser competitivos? Podem ser, desde que sejam divertidos. Por exemplo, eu não quero algo que seja competitivo nível Lucas salgado com a galera. Ah, não, vai tomar no então, pulo, então não compra armas, né? Esse é o ponto. Não compra Smash. Não quero Smash. Tá. Mario Kart 8, o online, velho, do... Eu tô falando da minha versão do Wii U, né? Eu não comprei no Switch. Mas no Wii U, eu adorava jogar com a minha irmã. Adoro jogar com a minha irmã o Mario Kart 8. Porque você fica batendo um papo, você fica jogando, fica distraído lá, e enquanto joga com um monte de aleatórios. Então você não fica com raiva da pessoa que tá do lado. Por mais que você esteja competindo com a pessoa do lado também. Você fica com raiva do mundo só. Então... pra variar, né? Mas você fica... Eu sempre fico relaxado jogando Mario Kart 8. Eu gosto bastante do online dele. E você consegue jogar duas pessoas contra o mundo. Só duas pessoas, no máximo duas pessoas. Olha só, eu acho Mario Kart 8 um jogo necessário pra ter no console. Eu acho, só acho um pouco caro, né? Porque ele é jogo de preço retail, né? Jogo full, né? E aí, compra físico ou compra digital? Compra digital porque é multiplayer. E aí ele nunca sairá do seu Switch. Ok. Não, é que eu ia falar que depende se você quer colecionar jogos físicos ou não. É basicamente isso o meu argumento. Eu gosto de colecionar físico, mas tudo que é multiplayer e alguns não multiplayers eu tô comprando digital. Ah, aí você compra duas vezes, né? Não tô comprando duas vezes, cara. Aí você tem que ter o case bonitinho pra colocar as fitas, aí você pode ter os jogos multiplayer. Aí você é roubado e... Eu pensei nisso. Mas aí você rouba teu console e rouba com os jogos digitais mesmo. Ah, mas aí você pode pegar a conta, porque agora a Nintendo tá acessando a conta, olha só. Caralho. Eu tô falando dos que eu comprei. O segundo que ia falar é o ARMS. Ah, não, o Arms é ruim. Não, o Arms é engraçado, cara, para. Mas cansa em 2 minutos, velho. Não, mas se você joga... Ah, não, depende, né? Se você não tem um jogo e joga na casa de alguém... Mas vai jogar o quê? Contra a namorada dele ou vai jogar ele e a namorada naquele modo... Pode jogar online, os dois online num lobby lá contra outras pessoas também. Mas aí ficar trocando de pessoa é meio chato isso, não é? Como assim, trocando? Ah, tipo, você não joga você e sua namorada juntos, você vai jogar uma vez você... Joga junto, sim. É, não, não é? Não, uma vez você, depois aí vai ao outro e joga sozinho? Uma dele, e depois uma sozinha seu, uma sozinha dele? Olha, eu creio que seja os dois ao mesmo tempo contra duas pessoas lá ou matando os chefes. Ele é um jogo, assim, lógico, não é um jogo de 100 horas, etc. Mas é bom pra você relaxar, assim. Ficar folgado também. É, exatamente. Eu vou indicar o que eu comprei e joguei com a minha irmã, só que eu fico irritado por causa do controle, que é o Overcooked. É, eu tenho Overcooked de PC. Você tá jogando com ela no PC? É, e a gente chegou numa fase que a gente não consegue passar, então... Ah, então já foi. Então, Lovers in a Dangerous Space Time. Ah, tá. Isso é legal. Vocês são dois molequinhos, eu já falei daqui no podcast, vocês são duas pessoinhas que controlam uma nave em totalidade. Então você, tipo, você tem que falar, ah, vai dar tiro. Aí a mina tem que se mover, o seu amigo tem que se mover dentro da nave e tomar comando da parte que dá tiro da nave. E aí você, enquanto isso, você tá tomando comando da parte que mexe. Aí, de repente, tá vindo um cara vindo do outro lado. Então você tem que pular do comando de se mexer pro comando de dar tiro do outro lado. Entendi. Aí, é um Overcooked numa nave espacial, é isso? Mas eu acho, eu prefiro do que Overcooked. Mas é um Overcooked de nave espacial. Lucas, tem mais um? Vou fazer um comentário, na verdade, pra você economizar no bolso, né? Porque esses jogos que você tá citando geralmente tem na Steam, e quando tem uma promoção o preço cai absurdamente. Acho que comprar esses jogos no Switch, a não ser pela praticidade de jogar no Switch, né? Se você não joga no PC muito, não vale a pena. É, mas eu posso levar o Switch pra outros lugares, né? Então acho que vale a pena no final. Então, a praticidade que eu falei. E você tem o controle de lado, é só colocar de lado que você tem dois controles meio bosta, mas tem lá. Põe bosta nisso. E o último, que é o Moon Hunters, também tem no Steam, que é um RPG de duas pessoas. Vocês dois, se for igual no PC, que eu joguei isso no PC, vocês saem numa historinha que as decisões de vocês influenciam no desfecho da história. Aí tem vários desfechos, você vai terminar o jogo várias vezes e vai mudando a história, vocês descobrindo a história desse jogo. É um RPG action, então dá pra vocês dois ficarem zanzando, apertando bolinha e matando todos os bichinhos, é legal. Eu achei um jogo bem divertido. Tá, tem dois jogos que vocês não citaram. O primeiro deles é o Bomberman Super R. Super Bomberman R. Eu não citei porque eu não comprei, então eu não podia dar muita opinião. Joguei na casa de uns amigos aí, mas me falaram que pra jogar online você acha poucas pessoas e o single player é muito escasso. Então se você comprar é só pra multiplayer mesmo, que eventualmente você vai jogar. Ou se não, multiplayer com CPU, né? Que é a lá estilo PS1 da sua vida. É. E eu já até sei que o segundo jogo que o Mario vai citar é o Want to Switch. Mas o Bomberman também tem o problema. Se você falou do Mario Kart que é preço cheio, o Bomberman é preço cheio também. Eu acho que tem bem menos conteúdo. E o segundo é o Want to Switch, que é um party game, né? Cara, o preço do jogo é abusivo. É isso que eu vou falar. Eu não sei se ele não diverte. E ele tem um tempo de diversão bem limitada, né? Pelo que a gente jogou, a gente já tava cansando com um anti-susto de amigos. Não, isso não é o principal problema. O principal problema é, pra você se divertir com esse jogo, você tem que estar com muita gente. Duas pessoas jogando cansa mais rápido ainda, Jamon. Porque a graça desse jogo é você jogar um pouco, você passa o controle e você vê outras pessoas fazendo coisas bizarras e dá risada. É, você dá risada da vergonha alheia, na verdade, né? Exatamente. Então, esse é um jogo, assim, mais específico ainda pra evento, quando você fazer uma festa. Faz sentido. É aquela coisa, se vai achar alguém vendendo usado bem barato, aí tudo bem, você pode arriscar comprar. Então tá aí a lista de recomendações, né? Tá o serviço gratuito da Estação 64 aqui pra vocês. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nessa semana nós tivemos alguns comentários. É, na verdade, os comentários são do episódio anterior ao Esquina 64, né? São do Nintendo 377, talvez, não lembro. 78, é? Isso aí. E a gente teve dois comentários. Nós tivemos dois comentários. Eu vou pedir para o Jamon fazer o nosso. A gente teve que estar certo também. É, peraí, o primeiro comentário foi do João. E ele já fez alguns outros comentários aqui, normalmente sobre Fire Emblem, que ele fala. Acho mais legal um pós-game enfrentando os vilões do que ficar capturando lendários. Pensando bem, são duas opções meio preguiçosas. Vocês acham que a Game Freak já está trabalhando no Pokémon Switch? Com certeza. Ela já falou que tá, né? Então... Nem que seja pesquisa de campo pra pensar em onde vai ser o próximo jogo. É, eu acho que no mínimo eles têm que estar fazendo isso, né? Espero que eles não tenham dado uma de Tetsuya Nomura e esteja brisando aí, lançando remakes. Não, Tetsuya Nomura é recolocado em tudo que é possível, né? Me entristece um pouco lembrar, vou sofrer novamente com aqueles lowdowns e travadinhas irritantes. Quase dá vontade de comprar um New 2DS. Nem me fala dessa porra, cara. Batalha em dupla no Pokémon Inferno. O jogo fica 5 FPS. Mas só que no New 3DS falaram que não resolve tanto, né? Então... Ah, mas se você aumentar uns 5 FPS, tá bom. Não tá bom não, mano. Eu não compro o jogo, cara. Na boa, espera a galera ficar chiando aí na internet. Depois, sei lá, se você vê um usado, você compra. Sobre o cast Fire Emblem Echoes, achei muito bacana e concordo com muito do que vocês disseram. Em alguns momentos achei que estavam sendo um pouco rigorosos demais, quase implicantes, mas então lembrei que era sobre Fire Emblem, logo o nível médio dos jogos é altíssimo. O Gaiden foi o único Fire Emblem que eu simplesmente não consegui jogar, não tive a menor paciência. Considero que o Echoes preencheu essa lacuna. Vocês preferem os RPGs táticos mais contidos nas tretas políticas barra pessoais ou aqueles que tomam proporções apocalípticas? É, obrigado pelos elogios do cast do Fire Emblem, eu fico feliz. E o nível do jogo é alto, né? De fato, assim, eu e o Jefferson, como a gente gosta da série, a gente acaba entrando em pequenos detalhes e reclamando deles, mas só pra não ficar uma chupação de rola desgraçada. Eu vou me contradizer um pouco no que eu vou falar, tá? Eu gosto do Final Fantasy Tactics porque a história não é tão densa e não tem muitas guerras políticas, né? Porém, eu gosto muito do Suikoden 2. Apesar de ele ter pouco elemento de batalha tática, RPG tático, ele tem bastante intriga política. E aí eu não sei te dizer o que, é que eu gosto mais. Olha, eu acho que o ideal é um plot que começa com tretas pessoais, aí ele se desenvolve em algo apocalíptico. Porque aí dá um sentido pro jogo, entendeu? Ou político, gosto, né? Assim. É que eu vejo apocalíptico como maior que político, né? Não, é que normalmente o político no final termina como apocalíptico, né? É uma sequência, entendeu? Nenhum plot começa apocalíptico, não sei, né? Na verdade não vou falar porque... Eu não jogo tanto RPG, então é isso aí. É, então joga Suikoden. Eu concordo com o Lucas. Tipo, o Mario falou de Suikoden, tem o Trails também, que começa muito pequeno e pessoal, e aí ele cresce de um jeito político, assim, que você começa a ligar pra... Você começa a jogar a série, então 7 jogos, você tá vendo a série porque você quer ver como que aquele mundo vai continuar. Então acho que, tipo, tem que começar mesmo no pessoal. Não... Porque aquela coisa, fala ao reino de não sei o quê, tananã, tananã, e você não se liga a ninguém, você só conhece reino. É que nem assistir aula de geografia, normalmente não funciona. Nossa, mano. Crianças, continuem assistindo a aula, tá? Ignora o que o Jumão falou. Não, mas é verdade, tipo, você vê a galera tipo, que viajou pro país, os caras entendem muito mais fácil toda a relevo, geografia política, o cara entende muito mais. Oxe, eu fui pra Los Angeles e não tô entendendo nada do relevo, nem da flora e da fauna lá. Mas você foi pra um negócio sujo, né? Você não foi ver Los Angeles, você deve ter visto de lado, assim. Não, ele foi cego, o Mario, ele botou um óculos preto e pegou uma varinha. Foi de blindfold, né? Mas peraí, você queria que eu fosse pro Everest e escalasse lá pra ver as lamas? Não, mas é aquela quando você faz uma viagem pra conhecer o lugar, tipo, você vai fazer uma viagem pro Egito, você vai ver a porra das esfinges, essas coisas. Você não tá indo lá pro evento de games, entendeu? Mas cara, eu também não vou pra Cairo pra ser assaltado, eu não vou ver tudo. Óbvio que não. Eu vou ver uma pequena proporção do que tá lá e depois eu vou estudar. Mas quando você vê, você entende melhor, entendeu? Eu tô falando isso, tipo, quando você vê, tem pessoa, pelo menos eu enxergo assim, tem pessoa que obviamente só ouvindo vai entender o contexto geral, mas cara, eu acho que Mario, mais Mario, fácil. Mario. Não, o livro texto de geografia tem foto. Eu não preciso ir pra lá pra ver. O próximo comentário é o de nosso amigo de sempre, Rodney Vinoredana. Olá, amigos. Se o Pokémon Ultra Sun, Ultra Moon fosse lançado antes dos filmes originais, teria sido o melhor jogo da franquia. Agora estão enchendo de pura nostalgia os novos jogos para que seja algo atraente pro público. E o único vilão mal de verdade de toda a saga Pokémon é o Getsis, que ele escreveu, Getsis, né, um negócio assim. O Getsis. O cara cagou pro nome do personagem, né? Do Black Knight. Tão merda, né? Os demais só eram incompreendidos. Ó, eu vou falar, tipo, colocar nostalgia Pokémon Sun Moon e o XY também fez a mesma coisa, então, tipo, não melhora o jogo colocar nostalgia neles. Mas o resto ser incompreendido, mano, o Giovanni é um porra louca do caralho, sabe? Ele não é mal incompreendido. O Cyrus também era meio loucão, né? Ele queria fazer um universo dele lá e foda-se. E tinha motivo, não tinha motivo pra eles, né? Os únicos que eu acho que são incompreendidos, que eu acho que é mais pra burrice, é do Ruby Sapphire. Ah, não, é babacão os dois, cara. Eles querem destruir o mundo e depois eles percebem que é destruir o mundo e eles ficam chocados. Então... É muito bom esses dois. Mas, é, mas é os únicos que são incompreendidos são do Ruby Safira. O resto é tudo pau no cu mesmo, então... E eu acho que o Leãozão lá, o que tem a juba, eu esqueci qual é o nome dele, cara. Lysandre. O Lysandre, ele quer... Ele é babaquinha também. Ele é babaca, mas é aquela coisa, tipo... Ele quer um mundo belo, mas o mundo belo dele não existe ser humano. Assim, ele é meio... Ele é pau no cu, babaca. Mas ó, que ele é um pau no cu com motivo, né? Babacuara. Então, o Mario tem algum comentário? Não, tô vendo vocês criticarem os personagens, mas vocês vão comprar outra ação outra mão. Então, eu tô vendo sentido nessa conversa. Não, pera, mas eu não quero. Em Pokémon, eu nunca exigi um enredo de qualidade. Se tem, eu elogio. Se não tem, a gente continua normal. E eu não falei que ia comprar, não, só daqui uns anos. Ô, Jomon, elogia pra caramba o Black Wash e xingo o Guts, vocês não entendem isso. Mas é, o personagem ele é pau no cu, ele é bate no N e foda-se, mas a história ali é muito interessante. Mas é vamos continuar. Por outra parte, sempre que tive cagaço da Master Hand no primeiro Smash. A voz dela era muito sinistra. E falando de spoilers de games, qual foi o pior que já levaram? Ah, se o Mario contou spoiler, ele vai virar spoiler pro resto inteiro, né? Pra mim foram dois. A primeira é quando me falaram do final do Persona 3. Quase deu um soco na cara do sujeito. E a segunda é sobre a verdadeira identidade do Big... O final do Phantom Pain. Nessa quase desisti de comprar o game. O melhor é que ele falou os dois spoilers, né? Exatamente, eu acabei de ler e tomar aqui. Então, você pode até falar... Então, maior spoiler que me deram foi num comentário do Estação 64. Mas é, são dois spoilers que ele deu, são spoilers, tipo, bem escrotos. Mas o maior spoiler que eu já recebi deve ter sido... Talvez o final do Kingdom Hearts 358. Fala aí, quem deu. Foi o David. Eu, o Jomon e o Lucas também, a gente tem uma grande rede de amigos que eles gostam, eles têm prazer por dar spoiler. Muitos deles, eles dão nas redes sociais, tá? Eu parei de seguir muita gente por causa disso. Dão nas redes sociais. É, eles fazem um book, né? Eu tomei spoiler de um grande amigo nosso aí, que criou um álbum no Facebook pra postar fotos do final do Pokémon Sun and Moon, tá? Então a gente viu quem era o champion, etc. E, porra, lá foi uma experiência de vida. Eu não vi porque eu bloqueei. Olha só. Mas só que eu tomei spoiler do final do Pokémon... tem uma coisa que acontece no Pokémon X, vai depois da porra da liga, eu tomei spoiler porque desgraça resolveu comentar. Aí eu olhei e falei, que merda é essa? Eu não lembro dessa luta. Aí eu fui jogar, terminei a liga, essa luta. Eu também acho que tomei spoiler do final do Ultra Sun e do Ultramon. Então, não. Todo mundo vai pra puta que pariu. Mano. Eu tô puto agora. Eu acabei de tomar um spoiler no YouTube, velho. Na thumbnail. De quê? De quem? Eu já sei quem é o campeão do Ultra Sun e Ultramon. Puta que pariu. Eu acho que eu já sei também. Filha da puta. Mano, eu também tomei spoiler de Mario Odyssey aí nos grupos do Facebook, tá? É, me mostraram uma foto de uma das roupas que você consegue no final do jogo, tá? E essa roupa é a muda do Mario. Então, porra, foi bem desagradável. Ah, já sei qual é. Tá. Por sinal, é delícia. Essa roupa é delícia, assim, sabe? É delícia. Eu não falo mais. Eu acho que uma experiência também que você vai perder se você ver no Facebook, velho. Então, galera, sai do Facebook e fecha o WhatsApp, porque tem muita gente pau no cu aí, hein? Nossa. Ó, eu quero falar um negócio sobre isso, que eu acho que spoiler... Eu não entendo a mente da galera que dá spoiler gratuito. A gente sofreu com isso recentemente, tá? A pessoa, ela quis dar o spoiler. Mas parece que ela quis dar o spoiler pelo simples sentimento de ela saber mais que os outros. É simples assim. Eu não tenho nada, eu só sofro com isso. Ah, você xinga, mas agora você não quer. Aqui ao vivo eu tô de boa. E eu já pedi desculpa que eu ofendi a pessoa. Então, Jomon teve ataque de pelanca quando ele viu. Tá? Meu Deus, eu tenho que parar de ficar nervoso. E pra você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira, meia-noite, e aproveite para curtir nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter. E eu também participei essa semana de um novo episódio do Projeto X Podcast, do episódio de playlist, que é de Pokémon. Se você curte, entra lá e dá uma escutada. E também não deixe de compartilhar esse episódio com um amiguinho seu fã da Nintendo, ou com qualquer outra pessoa, sua família, etc. Fale para as pessoas nas suas redes sociais ouvirem, que é muito legal, vai ajudar muito. E é isso, e até o próximo episódio.